tanto tempo nesse mundo procurei a real felicidade, mas não encontrei. Tanto tempo o pecado me prendeu. Hoje livre estou, por isso dou graças a Deus. Se não fosse pelo sangue lá da cruz, isso nunca poderia acontecer. Esse sangue precioso de Jesus, Jesus, concedeu-me o